saio na joggers com minhas coisas bem do ladinho. Saio na escola, encontro minha esposa bem coladinho. Eu lhe pergunto quem é, ela me responde e é meu irmão. Eu lhe pergunto quem é, ela me responde que é meu tio. Pé, pé, pé, pai, sim. Pé, pé, pé, me não faz assim. Se você era tio, eu ia nem ia conhecer. Se você era irmão, eu já não ia conhecer. Eu não sou atraído porque passei daí. Eu não sou atraído porque passei daí. Se você era irmão, eu já não ia conhecer. Se você era teu, eu já não ia conhecer. Eu não sou atraído porque passei daí. Eu não sou atraído porque passei daí. Se você era irmão, eu ia nem ia conhecer. Se você era teu, eu ia nem ia conhecer. Eu não sou atraído porque passei daí. Eu não sou atraído porque passei daí. Se você era teu, eu ia nem ia conhecer. Se você era irmão, eu ia nem ia conhecer. Eu não sou atraído porque passei daí. Eu não sou atraído porque passei daí. Se você era irmão, eu ia nem ia conhecer. Se você era teu, eu ia nem ia conhecer. Eu não sou atraído porque passei daí. Eu não sou atraído porque passei daí. Saio no jovem quando a minha esposa pega.